no silêncio da noite sem nenhuma cor. Jesus veio ao mundo, deixou esplendor. Do trono do céu à terra ele desceu, para dar seu amor, um sacrifício fez. Esperança renascente em cada coração, luz que brilha forte em toda escuridão. Ele nos mostrou o caminho a seguir. Com fé e esperança vamos persistir. Na manjedoura simples viu a luz brilhar. No olhar de Maria um amor sem par. Anjos cantam ao mundo a nova razão. A salvação chegou, traz paz e perdão. Esperança renascente em cada coração, luz que brilha forte em toda escuridão. Ele nos mostrou o caminho a seguir. Com fé e esperança vamos persistir. Sacrifício trouxe a redenção. Cristo o Rei é nossa salvação. Sentimos sua presença nos guiar. Em cada passo ele vai nos amparar. Esperança renascente em cada coração. Luz que brilha forte